Segura, se prepara, vou provocar. Se controla e repara, eu rebolar. Se comporta, eu encosto, mas não vou grudar. Faz parte do que eu gosto, faz tudo adiantar. Mas não vá pensando que eu tô te chamando, não. Eu já tô avisando, fica só olhando. Sai, nem pense que posso ser sua. Não adianta insistir pra procurar uma ajuda. Sai, nem pense que posso ser sua. Não jogue ideia pra mim. Sai, nem pense que posso ser sua. Não adianta insistir pra procurar uma ajuda. Sai, nem pense que posso ser sua. Segura, se prepara, vou provocar. Se controla e repara, eu rebolar. Se comporta que eu encosto, mas não vou grudar. Faz parte do que eu gosto, faz tudo a dizer. Mas não vá pensando que eu tô te chamando, não. Eu já tô avisando, fica só olhando. Não jogue ideia pra mim. Beijo tu manda pra Xuxa. Sai, nem pense que posso ser sua. Não adianta insistir pra procurar uma ajuda. Sai, nem pense que posso ser sua. Não jogue ideia pra mim. Beijo tu manda pra Xuxa. Sai, nem pense que posso ser sua. Não adianta insistir pra procurar uma ajuda. Sai, nem pense que posso ser sua. Segura, se prepara, vou provocar, vou provocar, vou provocar. Segura, se prepara, vou provocar, vou provocar.